Melodic Cast. O seu encontro semanal com o melhor do AOR, Hard Rock, Heavy Metal, Classic Rock, Sleazy Rock, Melodic Rock, Hard and Rap. Fala galera, estamos começando mais um Melodicast aí, o Melodicast da comunidade do Facebook AOR Hard Melodic Rock. Estamos aqui com os pombos sujos, já mais conhecidos aí, Juliano Malon. Fala, Juliano. Saudações nibelungas e nibelungos nessa semana de grandes manifestações, bons sons e muita papagaiada no Facebook. Fala, Léo Barcos. Fala galera, manifesto de hoje, volta listo! Porra, Léo, você roubou minha vinheta. Tá esquecendo o nosso convidado especial. Temos um convidado especial, quem que tá aí na linha? Eu queria dizer que o bosta da festa de hoje. Vamos montar um melhor de cast agora com o Toma Listo e os excluídos aí da AOR Melodic. Fala, Sérgio, beleza? Boa noite, queridos. É um prazer estar com meus amigos virtuais que eu tanto admiro. É um prazer hemorrágico estar com você também. Essa é boa. E a nossa corujinha Lanlan. Fala, Lan. Oi, gente. Boa noite. Um prazer estar aqui. Boa noite por quê? Você não sabe o horário que o pessoal vai ouvir isso. É à noite, tá, gente? De madrugada, estamos no bar tomando cerveja e manifestando. Listo, volta. Volta, listo. Volta listo. Vem cá. Pro Twitter, hashtag volta listo. Isso. Bom, gente, vamos começar hoje falando aí. Fechou as bandas do Monsters of Rock. Vocês querem que eu passe o que vai passar sábado ou pode passar pro domingo? Ah, vai pro domingo. Quem quer ir no sábado? Alguém quer ir no sábado, gente? Desculpa. Eu acho que vai pro domingo. Não, vai pro domingo. Pra não falar que não falou no sábado. A notícia foi incompleta. Vai ter um monte de consoante aqui. Boa. Sopa de letrinha. Slipknot, Korn, Limp Bizkit, Kill Switch, Engage, Hatebreed e Gojira. Tem quem gosta, gente. Legal, tá. Massa. Domingo, agora é domingo. Pra quem gosta é um prato cheio. Pô, que interessante a manobra dos caras, vai. Você tem que admitir. Lógico que é, tem que ganhar din-din, filho. Gente, é bacana. Ó, lembrar vocês que no SWU, eu fui no dia do Lynyrd Skynyrd. No dia anterior, foi o dia do... Ah, o Black Eyed Peas. Isso, teve Black Eyed Peas. Aquela merda. Pois é. Chegamos lá, entramos nas lojinhas lá que vende as coisas. Tá vazio, lugar, gente. Ô, e aí, como é que tava ontem aí? Não dava pra andar. E hoje, amigo, só tem mosca aqui. Então o cara tem que garantir o cascalho dele. Mas faz sentido, Daniel. Eu acredito que, infelizmente ou felizmente, dependendo, o de domingo vai ter uma lotação muito superior. Perdão, o de sábado vai ter uma lotação muito superior ao de domingo. Também acho. São bandas mais da moda. A gente nós somos de um nicho muito seleto. Não, com certeza. O sábado vai ter mais gente, isso é fato. Mas o curioso do setlist mais famoso, assim, mais mainstream do domingo, é que ele tá bem hard rock farofa, né? Sim. A galera do metal ficou revoltada. Conheço vários amigos do metal. Os True falaram, o que aconteceu? Ué, você não gosta de agressividade? Vai no sábado. Vai no sábado. É verdade. Sim. Tá bem pauleiro. Eu ouvi uns xingos, mas tudo bem. Domingo vai ter Queensryche. Qual? É o Queensryche? Joker Fates. Qual? Eu dou uma bala juquinha pra quem descobrir qual vai ser a banda que vai subir junto com o Joker Fates. É o Rudy Sarzo, o Simon Wright na batera, os guitarras são com o Padre Washington, que saiu do Champ pra entrar na banda dele. Mas Sérgio, outubro é muito tempo, até lá já mudou os integrantes. É verdade. É boa, é essa pegadinha. Ah, e o pessoal que vai no domingo, eu acho que o pessoal não vai levar celular, né? Pelo menos a pessoa que vai ficar perto do por palco, favor. Ninguém vai levar. Não, né? Não leva, mas leva de brinquedo, sabe? Finge que tá filmando, só pra provocar o tio. Eu não vi o vídeo, só vi o fato que aconteceu. Ele tomou o celular? Ele tomou e jogou pra galera. É, geralmente é aquela cena, Daniel, que um DVD de outras bandas, inclusive, o vocalista pega o celular, tira uma foto do público e devolve pra pessoa que tava logo na frente, mas o infeliz do Geoff Tate jogou no meio do público, precisa ser um iPhone ou alguma coisa dessa. Era um iPhone. O Tate inovou, ele pegou o celular e mandou longe. Minha humilde opinião é que ele foi um ogro, né? Não se faz isso com a pessoa. Mas eu não condeno, eu acho o fim da picada. Também. Filha da puta, pagar 300 pau pra ir ver um show e ficar gravando aquela merda que ele nem vai subir no YouTube, o desgraçado. E atrapalhando quem tá atrás. Aham, meu. Vai ficar uma bosta. Isso, e vai ficar uma bosta nesse seu celular ting-ling desgraçado. É, vai falar que vai fazer pro shot com o iPhone, tá bom. É, não é bem assim, né? Depois do Queensryche do Geoff Tate, vai ter Buck Cherry, que eu gosto pra caramba. É, na sequência vai ter o motivo de eu ir nesse show, Gretsch. Foi uma baita surpresa. Sérgio, você gostou agora do Gretsch nessa relação aí? Você que ama a banda. Não, o Rat também, pra mim é um pouco Dokken melhor também. Do que. É um pouco melhor que o Dokken, né? Aí. Um pouco melhor. E é um pouco melhor do que o novo do Bon Jovi, eu acho que o Juliano sabe o que eu tô falando, mas eu acho que vale a pena, é um movimento hard rock, são bandas de hard, por mais que. Tem esse Queensryche da vida aí do Geoff Tate. Pra gente que é amante do estilo, o set do festival de domingo tá espetacular. Eu confesso que me surpreendi quando vi o nome do Rattley no meio. Porque... Eu também, lágrimas escorreram. Tanta eu coisa também, que tá... chamou atenção pra aí. Tanta coisa mais fácil, entre aspas, pra trazer, né? Que talvez esteja mais em voga. Eu não sei se eles tiveram a lembrança ou se foi algum motivo financeiro, mas não interessa. O que interessa é que os caras vêm. Isso aí. Eu tô achando que foi pacote, viu, cara? Deve ser da mesma agência lá fora. Pode sim. Leva dois top e um meia boca. Exatamente. Aí o co-headliner vai ser... Whitesnake? Eu não sei. Quem que vai cantar, deixa eu ver, vai ser o Doug Aldrich? Não, essa é a pergunta, quem é que vai cantar? O Doug Aldrich vai cantar e no co-headliner, porque, gente, o maracujá seco, é de passarinho. Mas o Rap Bicha também canta bem, né? O do Rap Bicha. Então. Uma pena, uma judieira, cara, ó. Gente, Whitesnake é minha banda, é número um, tá aqui, ó. Ah, mesmo assim, eu acho que vale a pena assistir. Não é número um. É, número um também é exagero pra cacete. É, não, eu vou respeitar a opinião do Dani, a banda dele, mas a minha... É, Whitesnake é a minha banda número um. Eu não vou mentir que eu gosto muito de Whitesnake também. O primeiro play que eu comprei foi dos caras também. Tem toda uma rapididade aí, mas tá difícil mesmo, viu? Difícil. Tá bem difícil. E o headliner vai ser o Aerosmith, que também é uma incógnita. Vocês estão acompanhando como é que tá o Aerosmith hoje? Sinceramente, não. Eu acompanho o Aerosmith de bastante tempo, eu gosto bastante do som da banda. O último disco eu achei bem legal, estavam devendo, inclusive, faz muito tempo. Eu achei legal botarem os caras pra fechar, porque é uma banda mainstream, né? Então vem muita gente de fora aí do movimento. Isso é bacana, isso aí faz com que, de repente, pô, a gente tenha ano que vem, tenha outro, entendeu? Uhum. Legal. E a banda ao vivo, meu, eu vi os caras em 94, foi sensacional. O do Hollywood Rock, aquele show foi bem marcante. Foi o que eu vi também, faz tempo já, né? É, são quase 20 anos, hein? É, eu sou novinho. Whitesnake também, de 20 anos atrás, era show de bola. É, o Steve Tyler é um showman, né? Ele dá cambalhota ali, é bem legal, óbvio. Steve Tyler é interessante. Geralmente você não consegue identificar pela voz da pessoa falando se ele é um bom cantor ou não, né? Uhum. O Steve Tyler falando, a voz do cara é bonita. É um negócio estranho, diferente, assim. Eu acho ele um dos caras mais subestimados entre os vocais. Ninguém fala do cara, mas eu acho um cara que canta muito, tem um interpreta. Enfim, puta frontman, só qualidade, assim. É, ele é um tremendo frontman, isso é indiscutível. Tem uma banda muito sólida de apoio, é uma banda mainstream. Teria uma banda melhor pra fechar esse festival? Ou não quis, ou um Aerosmith, tinha que ser uma banda mais ou menos num porte desse pra fechar o festival. Falou, é isso aí. Não, tá digno. Tá justo. Melodic Cast. Gente, tá rolando uma sequência destruidora daquela doença maldita. Tá pegando alguns artistas bem conhecidos do nosso meio aí. Uma judieira, eu até vou jogar a bola passar a bola aí pro Juliano. Coincidentemente, acho que no último podcast a gente falou do Journey, né? É. Acho que na sequência que a gente conversou sobre o Journey, deu a notícia que o Steve Perry tava com um câncer de pele aí. É, foi no domingo seguinte. É. Na sequência aí, tá vindo também, já veio o Vivian Campbell. É. Novo, cara novo. Falando que também pegaram ele de jeito. É, basta ser guitarrista do Def Leppard pra não dar certo na vida. É a maldição do Def Leppard. É, exato. Que sorte, né? Eu já ouvi outro papo do Humor Negro no Face, que falou que era a maldição do Dio. Exato. Tanto falar mal do Dio. Ai, Deus me perdoe. É, várias piadas, mas eu não posso participar desse assunto, não. Vai com outra religião. Não é, gente. É uma coincidência, né? Porque a gente lembra que teve, há dois anos atrás, um entreveiro. Dois anos não, antes do Dio morrer, né? Entreveiro com ele e tal. Bom, é coincidência. E também o Peggy Fredericks também, né? Isso. O caso do Fredericksen é bastante complicado, porque o câncer dele é inoperável. E ele já tem um tempão. Eu achava até que o último álbum, eu tava conversando, eu tava olhando até o post da UR Watchtower, e eu não esperava que fosse lançar um álbum novo. Fico muito feliz que tá saindo um disco novo agora, e ele tá durando, assim como o Tony Iommi também tá aí. O álbum anterior dele, aquele Happiness Is The Road, já foi gravado, ele tava num período de pós-recuperação de um tratamento violento que ele havia feito. E as letras também são meio com o clima de farewell, aquilo lá. É, exatamente. Então, o caso do Fredericksen é bastante grave, de uma hora para outra vai estourar a notícia aí de que perdemos o cara. E o James Christian, que tá pra sair um álbum novo aí também, já se recuperou bastante, mas desde aquele Hard in Rio, que ele veio aqui com House of Lords, pra agora, o bicho tá um palito. É, tá bastante complicado. A coisa tá tão... O caso do Christian também é bastante grave, tanto que o álbum novo dele vai ser lançado agora e ainda não existe uma previsão de shows. Triste, né? Mas acontece, a vida, né? É a vida. A gente acabou de perder também o Trevor Boulder, né? Sim, o baixista do Uriah Heep, né? Isso. Faleceu recentemente também. Agora, desculpa falar um palavrão lá do lado de uma dama como você, mas você acredita que no disco novo do Cretino, do Yorn, ele lançou uma música chamada Cancer Demon, falando sobre isso? O cara... Ah, tá pena, chega. Juro, a segunda música do disco é uma música chamada Cancer Demon. Ele falando sobre esse tema que a gente tá falando agora. Ah, eu acho doido que ele tá explorando. Doido pra esperar o Fredericksen falecer pra ele lançar um disco cover com músicas do Toto. demais, né, gente? Ah, o Yorn tá maluco. E o disco é ridículo, na minha opinião. Aliás, guarda aí. Que como a gente vem discutindo há muito tempo, tudo que ele vem lançando tá bem aqui. Tá tudo muito horrível. Grande vocalista, mas tem merda na cabeça. Ele logo vai trabalhar com o Del Vecchio pra tentar ressuscitar. Falando nisso, Juliano, explica pra galera aí qual vai ser o novo troféu que a gente vai fazer a votação, hein? Assim, já que os pombos e a coruja, nós todos tivemos a ideia de colocar pro pessoal, ao longo do segundo semestre, uma série de álbuns pra serem votados, pra gente escolher o melhor, na opinião de todo mundo, por que não escolhermos o pior? Né? Entre todos, justíssimo. tanto álbum chega nas mãos da gente, tanta coisa sai, a gente sempre faz aquela peneira e sobra uma meia dúzia, mas fica uma grande quantidade de outros álbuns que, de um certo ponto de vista, também merece destaque. Então nós vamos indicar uma outra série de álbuns que concorrerão ao distinto prêmio do Bosta Fest da Awards. Já tem inclusive troféu, vou postar a imagem lá na comunidade para o pessoal ver. Opa! E nós vamos então ter dois melhores álbuns no final do ano. O melhor que todo mundo quer na sua coleção e o melhor do pior. Essa lista vai ser um pouco mais extensa. Ele vai ser então o Framboesa de Ouro. Vai ser o Supositório de Ouro. Vai ser a Cereja de Chuchu. É coisa bacana. Já temos alguns nomes ventilados que certamente estarão. Alguns não serão surpresa. Outros talvez surpreendam alguns, mas foda-se. Vai rolar um negócio e vai gerar da bastante. Nossa comunidade, vai rolar bastante discussão, gente inconformada. Como é que este disco está na lista do Bosta Fest da Watch? Tá, porque é uma bosta mesmo. Então, agora. Coming soon. Gente, vamos começar então a falar aqui dos nossos reviews. A gente tá falando sobre as bandas de 2011 que lançaram álbuns significativos. Foi bom, né? Foi bom em 2011, pode ser bom pra você. By Erivetto Gloser. By Hippo Gloser. Vamos começar aqui com esse álbum aqui de uma banda de coração. Adoro essa banda. Mr. Big, What If? E saiu aí esse álbum. Pancada. Formação clássica. Todo mundo queria ver. Vieram pro Brasil. Arrebentaram, lotaram a HSBC aqui em São Paulo. Em Porto Alegre também. Fizeram um showzaço. Nunca havia ninguém a mais. Aliás, eu fiquei até fiquei meio triste porque foi difícil de assistir o show. Tava lá embaixo, pista VIP, maldita pista VIP. Não reclama, que pelo menos tu foi, eu não consegui. Ah, sei lá, meu, fui de muito longe, sei lá. Eu fui a Porto Alegre e conheci o nosso amigo Felipe Gaúcho da Frontiers, mais um outro pessoal lá. Showzaço, os caras arrebentaram, muito bacana. Como o Daniel falou, aqui em São Paulo eles arregaçaram. Vale lembrar que o Jorn abriu o show, né? Primeiro acorde, os caras já engoliram o Jorn. Coitado, ó, foi triste de assistir aquele show, hein? Foi a tortura, hein? Eu lembro que tava carésimo, o ingresso tava super pobre na época. Mas desculpa perguntar, por ser aqui nordestino e não tive o prazer de acompanhar esses shows e ser da qualidade das duas bandas, mas o show do Johnny foi tão tenebroso assim? Foi tenebroso. Foi cansativo pra caramba, Sérgio. As músicas foi arrastadas, ele só escolheu o Lerdeza. O cara, assim, como frontman, ele é um ótimo vocalista. O show não acabava nunca, bicho. O nego já tava dando tchau pro cara. Sem sacanagem nenhuma, não é figura de expressão. Já tava dando tchau pro pessoal da plateia, pro cara. O que é uma pena, né? É uma pena, uma banda com a reputação que o Johnny tem. Claro que o pessoal do Mr. Big sempre foi um diferencial no hard rock em relação a qualidade, Billy Sheehan, Pat Thorpe, Paul Gilbert. Mas eu lembro que falaram muito bem do vocal na época do Johnny, né? Enfim. As músicas do What If funcionaram bem ao vivo, né? Ficaram bem legais. Muito bem. Até senti assim, eles meio impressionados, assim, a galera cantando e tal. Em São Paulo eles abriram o show com o Undertow também? Sim, pegou agora. Eu acho que eles estavam abrindo, eu tava assistindo alguns vídeos na internet, eu acho que é com aquela Flight to the Moon do Frank Sinatra, se eu não me engano. E aí logo em seguida eles puxavam já com o Undertow, com música própria mesmo, né? Olha. É isso aí. Eu quando ouvi o vídeo promocional, eu já tinha curtido o Undertow. Cara, ao vivo é de arrepiar. Ficou muito legal. Puta, os caras são muito bons. Eu acho que no hard rock, pra mim tem duas bandas que ao vivo são melhores que em estúdio. Mr. Big e Def Leppard. Sim. Isso não é pra qualquer um, hein? Quem sabe faz ao vivo, né? Não é pra qualquer um isso aí, não. Eu comparo o Mr. Big, tecnicamente falando, eu comparo os seus músicos ali individuais, eu comparo com qualidade com Newport, o Alex Lifeson e o Gary Lee do Rush. São muito técnicos. São extremamente eficientes e os caras, pô, não erram nada. A faixa que eu mais curti no álbum, uma das que eu mais curti, foi aquela baladinha All The Way Up. Linda. E não tocaram, eu achei que ia tocar essa música. Ah, mas meu, eles têm muitas baladas clássicas, né, gente? Tanto quando eu ouvi ela, eu falei, né, essa música vai rolar rádio. O disco em si é realmente é sensacional. O Thundertow é foda. Tem aquele shuffle, a segunda música, American Beauty, eu acho, se eu não me engano. É isso aí. Pô, eu lembro Van Halen pra caramba. Muita coisa que lembra Van Halen nesse álbum, né? É, tem um contratempo legal. As Far As I Can See, eu acho muito, muito foda. Eu só realmente eu não gosto da produção desse disco. Produção, você achou? Tá pra mim? Não é que é fraco. É do Kevin Shirley. É. Me agrada. Kevin Shirley. Eu gosto mais daquela pegada de gravação mais limpa dos anteriores do Mr. Big. O Kevin Shirley, ele não sei, eu acho meio sujo. Mas é o estilo do cara, não é ruim, é ótimo. É, amigo, mas né? Essa é o que você falou mesmo, Leonardo. A característica do Kevin Shirley é bem essa mesmo, ser sujão. Ele não é um cara que se impõe muito com as bandas. Ele pergunta o que tu gosta e vai lá e manda você tocar e ele tenta deixar o som dos instrumentos como você quer. Não muitas vezes como o álbum deveria, sabe, ficaria melhor. Essa característica dele. Os álbuns da Black Country Communion estão aí pra comprovar isso. Sim, Joko na Massa, aquele horrível Dance of Death do Iron Maiden horroroso, o Arrival do Journey, tudo dele. Aí o lance engraçado do Kevin Shirley, como a Alan falou, eu acho um contraste, porque ele destruiu todas as masterizações do disco do Iron Maiden, entendeu? Acho que desde o Brave New World até o último. Mas ao mesmo tempo, o melhor DVD em termos de qualidade de som que eu escutei foi o ao vivo de 2001 do Journey, que ele tava na masterização. Então, é como vocês falaram, se tem um músico que entende de som, isso vai refletir no disco. Mas ele não é milagreiro, entendeu? Assim, o cara manja muito, isso aí não é dúvida pra ninguém. Realmente é uma questão do estilo. Agora, aquele disco do Dream Theater que ele produziu, a produção é sensacional, a produção daquele disco. Depende dos caras terem mudado o estilo ali. Mas o som ali é perfeito. É, mas aí entra o que o Sérgio falou mesmo. Se a banda souber exatamente pra onde caminhar, ele auxilia. Agora, saiu do, sabe, do padrão perfeito, o Kevin Shirley não ajuda, não. Ele só ajuda a afundar, pô. Eu gosto de algumas coisas que ele fez. Eu gosto muito do Black Rose, gosto do trabalho dele com o Aerosmith, mas puta, esses últimos, Mr. Big, Europe, Steve Harris, né, do ano passado também é dele, horrível. Realmente muito, muito drive, sei lá, muito, muito sujão. Mas a participação individual dos integrantes do Mr. Big aí, então, os caras são sensacionais, né? Não tem o que. Nota 10. Não, eu acho assim, independente disso, não, a qualidade do álbum fala mais alto. Sim. É. Até o Fast Torpe, que a gente sabe que é o mais feijãozinho com arroz. Epa! Opa, eu também acho epa. Não acho ele muito feijão com arroz, não. Acho ele nem muito eu, opa. Acima da média, vai lá, Sérgio. Não, aquele cara toca muito. Daí o batera pra falar da batera, exatamente. Ele faz com uma banda com Billy Sheehan e com Paul Gilbert, alguém tem que segurar o tempo. Você vê até o próprio Mike Portnoy que tá tocando com o Billy Sheehan, ele toca de uma maneira mais comportada. Porque senão vira fusion e os caras se perdem. Mas o pé de top é um bateraço. Técnico. Disse em relação aos outros músicos. Pra mim o mais fraco. Deixa eu falar. É o Eric que ia falar isso. É o Eric Martin, ia falar Eric isso. Martin, Mr. Vocalist, né? Aqueles discos. Mas eu acho o seguinte. O Eric Martin é um baita vocal, né? É um puta showman, ele é carismático, ele é bom compositor. Mas, já que a gente tá falando desse álbum, eu não gostei muito do que ele fez, não. Porque eu não gosto de... Gente, não vou... Pelo amor de Deus, quem sou eu, tá? Mas eu não gosto de cara que vai baixando a voz, vai se acomodando, vai parando de usar, vai abandonando umas coisas que eu sempre admirei pra, sabe? Eu achei tudo muito... Desculpa. Eu ainda tenho o Lynch Witt como ápice de voz do Eric. Esse What If, pra vocalista, de nada acrescentou minha vida. Essas músicas muito boas, cara. Eu acho que é meio complicado se todo mundo for super técnico, ultra técnico. Eu acho que não pode. Não é. Falou, vira Fusion um negócio. Tem que tocar. Vira DT, né? Não, os caras têm que saber da medida, ó. Uma das bandas mais técnicas desse lado da galáxia é o Rush. Os caras funcionam perfeitamente. Sim. Só que existe um. É como se existisse um limite. Nenhum pisa em cima do outro. A coisa é muito bem montada. Muito bem montada. Quem, se você já ouviu, já assistiu um DVD do Rush, ou já teve o prazer de ver os caras ao vivo, sabe que o troço ali funciona certinho. Então tem muito desse lado, esse entrosamento da banda ao vivo é complicado também. É aquela velha história, eu costumo falar isso muito. Muita nota, ninguém nota. Sim, o menos é mais, né? Menos é mais. O próprio Richie Kotzen, né? Vocês lembram como é que eram os primeiros álbuns dele? E ele começou a cair a ficha, gente, vamos fazer um negócio mais palpado, usa a técnica, mas sem largar a mão da musicalidade. Sim. Vamos falar então agora aí de um outro álbum que de destaque de 2011. Foi o Night Ranger, o Somewhere in California. Melodic Cast. Vocês ouviram esse álbum aí? Poxa, e é surpreendente. Eu tava até comentando com o Leonardo hoje. Como que eu fui esquecer desse álbum? Esse álbum é? Como eu larguei, sabe? Ele é muito bom. Mas assim, não, acho que é algum caminho eu acabei perdendo o Night Ranger e esqueci. É sensacional. As músicas são muito legais e eles não abrem mão do estilo. Você ouve e você fala, é Night Ranger. Uhum. E a banda é maravilhosa, né, gente? Olha os integrantes da banda aí. O triunvirato Jack Blades, Kelly Keegi e Brad Gillies. Vai bem então, né, gente? Nossa, do começo ao fim é um puta disco. E o guitarrista novo que entrou nesse álbum, que fazia parte daquela Jim Patrick's World, o Joe Hextra. É. Isso, é um grande guitarrista. É, claro. E nem foi ofuscado pelo Brad Gillies, né, gente? Que é outro merda, né? Não toca nada. Nossa. O Brad Gillies é a maior ovelha do ovelha negra. Que era um monstro como guitarrista. E até hoje, os fãs do Ozzy ou qualquer outra pessoa acham que ele foi apenas um guitarrista de segunda que substituiu o Randy Rhoads. Nossa. Pelo amor de Deus. Pecado. Cada uma. Aí eu vi o Gil Rock Band, Eric Gator, as coisas solo do cara, vai. Vai escutar Night Ranger, já é suficiente. O cara toca muito. Kelly Keegi, além de, não sei se ele é melhor baterista ou vocalista, é uma grande banda, grande disco. O Sérgio falou um negócio legal aí, vale destacar o trabalho de harmonia vocal do Night Ranger, muito legal. Sim. Com o Jack Blades, também achei demais. E o Jack Blades, ao vivo, o cara tem uma performance destruidora. É. Tirando o cabelo, ele é fantástico. Ruizinho, coitada. Também eu gosto também do trabalho do tecladista, do Eric. Atualmente tem saído tanto CD pentelho pra tecladista ouvir, os timbres de teclado desse álbum. São muito bons. E a gente tem que lembrar, e vai ficar para um próximo podcast, do álbum acústico que eles lançaram. Espetacular também. Sim, muito bom. Fica para uma próxima ocasião. Destaques no tracklist? Follow Your Heart. Lay It On Me. Follow Your Heart é de arrepiar os cabelos. It's Not Over, eu achei maravilhosa. Nope. Say With Love também. Eu tô com todos vocês aí e acrescento Time of Our Lives. Sim, tem um arranjo bonitinho ali. E inclusive essa música, Jerry Hort, mandou um abraço. Refrãozão ali, gente, Hold the Line do Jerry Hot, talvez, me lembrou. Mas eu gosto também daquela Bye Bye Baby Not Tonight, que eu acho que um puta refrão grudento. Pra vocês verem como cada um, a gente falou quase o álbum inteiro, né? É, porque eu falei, do começo ao fim o negócio vai, meu. Brian Austin, em Califórnia, já começa abrindo em grande estilo. Também acho. É um álbum muito consistente. Tem as outras musiquinhas que você podia comprar pela Amazon e pelo iTunes, né? Duas músicas que não faziam parte do tracklist original. Vocês chegaram a ouvir? Não. Não. A regravação de Coming of Age do Damn Yankees você comprava na Amazon. E a cover do AC/DC, Dirty Deeds Done Dirty, você comprava pela iTunes. Eu achei espetacular ambas. É, muito bacana. Eu não sou chegado em cover. Quem me conhece sabe, mas tiro o chapéu porque eles fizeram com a música do AC/DC. Muito sim, bacana. Ficou bem melhor que o original. O que atrapalhou esse disco aí, gente, foi ele ser longo. Eu acho que ele poderia ser até mais curto. Mas 11 faixas? Ah, não sei, eu acho que aí umas 9, 10 faixas. É que eu ouvi ele completo, né? Como o Juliano falou, eu ouvi com o cover e com a faixa do Damn Yankees. Ah, pode ser, por isso que eles excluíram, então. Sem essas duas, o álbum tem 54 minutos. Sim. Eu acho que passa super rápido, porque o álbum tem uma qualidade boa. Eu ouvi tudo. Bom, outro destaque de 2011 aí. Ô, Lalan, fecha os ouvidos aí, tá? Não, eu tô aqui, já tô preparada. Tapa os ouvidos que nós vamos falar do Steel Panther, o Balls Out. Melodic Cast. Bubisalt, muito bem. Cadê? Olha, se o jeito não é ligado, ninguém me avisou, eu tô chateado, viu, velho? Não falei que eram minhas Bubisalt, eu falei que. Né? Você fala Steel Panther, eu já lembro na. Eu vi no Facebook desse lance das manifestações aí, aqui em Guarulhos. Uma mulherada foi na porta da delegacia lá e a mulherada mostrou tudo as peitiolas. Aí o Steel Panther tava lá dentro, preso. É. O destaque do Steel Panther aqui são as músicas bem tocadas ou as letras por... Letra engraçada. Agora, as chatas, Elaine, podem até dizer ofensivas. Mas tá lá o álbum cheio de refrão, mega bacana... Riff enérgico, tem uns solos bem malucos e bons. Uma banda excelente, né? Músicos excepcionais. E Bubi só se for da vovó, seus putos. Esse CD teve participação especial do Nuno Bittencourt, né? É, o curioso, acho que se não me engano, o guitarrista e o vocalista, eles eram não são de um cover oficial do Van Halen, né? Exato! Você ouve o rapaz tocando, você vê muito ali do Ed Van Halen. Não, inclusive, procurem no YouTube que tem eles fazendo Van Halen. É. Qual? O guitarra tocou no Fight do Rob Halford. Que é mais o quê, né? É, o nome da banda, se não me engano, é Atomic Panks. Atomic Panks. Atomic Panks. E... Ah, não dá pra ficar brava com os caras, né, meu? Porque, sabe por quê? Eles já assumiram a postura de comediante, né? E eu tenho um senso de humor legal. Então... Os caras entendem no riscado, bicho. Isso aqui é a grande verdade. Porra, pra caramba, gente. A nota máxima pras guitarras desse álbum. Mas o primeiro álbum, vocês sentiam que cada faixa eles copiavam uma banda. Esse eles já mudaram isso. Você não reparava no primeiro álbum? Você falava, essa é Bon Jovi. Mas eu acho que nesse tem também um pouquinho, viu? Principalmente Motley Crue. Van Halen também, mas Motley Crue também. Aquela Tomorrow Night lá, eu já acho que é a X-Galux daqui, o do Motley. Dos caras, né? It Won't Suck Itself é Van Halen puro. Eu acho que já Tomorrow Night já me lembra Kiss. Aquela Winnie Ride também, Home Sweet Home, tá ali. Mas eu acho que é menos, sei lá. Não, pode ser. Mas é legal o nome das letras, né? Just Like Tiger Woods. Meu Deus. Não, aquela 17 Girls in a Row. Você já dá risada só lendo o tracklist do álbum. É, aí tu vai ver as letras, papai. That's what girls are for. E o refrão? Go digging whore. Let me come in. Puta que pariu. Não, gente, aquela... If You Really, Really Love Me, a letra é sensacional. Eu dei risada pra caramba com a primeira vez que eu vi. E fora que, meu, pra piorar, os backing vocals é muito Def Leppard, é muito boa essa música. E essa I Like Drugs, você vê assim, você fala, putz, I Like Drugs, né? Daí você vê o refrão, mas as drogas não gostam de mim. É. Os caras são podres. Vai sair o novo. É. Tá, já tá na porta do gol já. É, eu acho que esse aí, talvez, é que nem o Daniel tá falando, vai vir mais com a cara dos caras mesmo e não tanto com a cara das influências deles. Menos cópia, é verdade. Vamos pra 2013 agora, vamos falar do Burning Rain Epic Obsession. Tá aí então, quer influência? Então toma. O Led Zeppelin, meu Deus, hein? Não é só o cover, não. Incrível, tem umas três faixas aí que o cara fala, ah, vamos fazer uns LED aí, vamos. Pará. O que vocês acharam dessa obra musical? Acho que o silêncio já falou, né? Já respondeu a sua pergunta. Não, eu vi o disco com bastante atenção. Já esqueci dele. Não, olha, é um disco bacana, tem uma produção bacana, tem uma música ali que eu achei realmente muito boa, que é a Ride the Monkey. Achei puta som, uma pegada legal. Mas eu não emplaca, eu não sei porquê. Puta, eu acho que esse vocal aí, desde o Black and Blue, ele tá fadado a ser lado B, né, meu? O cara não acerta uma, mas ele é bom. Enfim. Lembra bastante os novos do Whitesnake, mas Coverdale é Coverdale, né? No estúdio o cara ainda é o cara. Então acho que, meu, identidade também aí foi zero. É, eu encontrei várias faixas parecidas uma com as outras. Você, é isso que você falou mesmo, tava meio sem identidade. Engraçado que esse álbum teve bônus track, pela Frontier saiu um treco, pela Warner do Japão saiu outro. E ainda teve uma outra versão com DVD que tinha um making off. É, eu acho isso uma mutretagem sem tamanho. É. 2013 nós estamos, né? O cara querendo lançar a versão diferente pra comprar tudo. Não, do Japão até entendo, né? Eles sempre pedem, mas... É o que o Rick Springfield fez com esse último álbum dele, né? Ele lançou quatro capas diferentes e em cada álbum vinham... As últimas duas músicas eram diferentes e o troço encalhou. Foi curioso. O Doug Aldrich, ele também... Acho que ele tá meio previsível, né? Meio bipolar? Não, previsível mesmo. Você ouve as faixas do solo, você já sabe o que ele ia fazer. Tá previsível. Previsível. O problema aí é a falta de um bom compositor. Falta melodia, sabe? Falta uma coisa mais grudenta aí. Eu acho esse álbum chato até medula. E eu nem gosto do Doug Aldrich também, por isso tô quietona aqui. Você não gosta do Doug Aldrich? Puta, pra caramba, odeio. Mas você não gosta porque ele sobe no palco só com... Não tem nada a ver com aquela peruca de laque dele e aquele peitinho pelado lá de pombo. Pelado e aí você... Não, nem tem a ver com isso aí, eu nem ligo pra isso. Só faltava o bronzeado de Choquito do Jolin Turner e tava fechado o pacote. Aquela coloração cítrica, né? Meio George Lynch, né? Também. Cítrica. É, mas o lance com o Doug Aldrich é que ele fez de uma época e teve um monte de solo bom que eu achei que ele estragou pra cacete. E aí ele foi pro Whitesnake e tá o Reb Beat lá, que pra mim é o puta guitarrista, nossa. Mas não. Tá lá o Doug Aldrich solando Aliás, quando entrou o Webbeat no Whitesnake, era uma judiação, gente. É, né? O ficava lá no... É uma judiação. Não, agora ele sola alguma coisa. Antes não solava nada. Antes era pior, é verdade. Ele ficava no cantinho, ficava lá quietinho, fazendo a base. Gente, é o Webbeat. Vai entender, né? Bom, vamos dar uma mudada. Então, ó, esse álbum que a gente vai conversar agora, eu lembro... Que lá na comunidade no Facebook, muita gente desceu a lenha e eu não entendi. Meu, adorei esse álbum, é muito bom. Bom, sei lá, vocês vão falar aí, Snowfall, Cold Simons. Melodic Cast. Bismal, né? Eu achei bacana. Luiz Moll, acho que foi uma escolha muito acertada para esse projeto. É um baita vocalista, o cara canta demais. Concordado. O álbum é bacana, o Snow foi um álbum interessante. Não me desceu na primeira audição. Eu ouvi uma boa meia dúzia de vezes. É um álbum muito bacana. Não consigo apontar uma canção assim que tenha, que seja mais brilhante do que as outras. Eu acho um álbum bastante coeso, mas não é nada que vai fazer baixar o preço do dólar também, sabe? É nada espetacular, é bacana. O grande destaque, repito, é o Liz Mono no vocal. Bacana, eu recomendo, assim, meio sem pretensão, sabe como? Ah, tô afim de ouvir alguma coisa, pô, não sei o que, vou pegar o Snowfall, vou dar uma chance pra esses caras. Você ouviu esse aí, Sérgio? Eu escutei, mas eu acho que o Juliano expressou da melhor maneira possível. Você vai por causa do Liz Mono, é um disco legal, não é um disco ruim, mas não tem um clássico. Entendeu? Não tem nenhuma música que fala, caramba, essa aqui eu vou separar, essa aqui eu vou guardar. É um bom disco, eu acho que até a produção é boa, mas não foi nada assim que eu achei que foi espetacular, de tirar o sono. Léo, achou alguma coisa estranha nesse álbum? Eu achei um álbum merda. Eu achei meio nas coxas os arranjos do disco, principalmente a de backing. O cara canta muito bem, muito bem. Ele me lembra o Glenn Hughes, Mike White. O Gora Edman também. Sim. Verdade, bem lembrado. Mas não vai dar em nada. Semana que vem ninguém mais lembra disso. Enfim. Próximo. Aliás, é o que eu tava comentando hoje. É o meu sonho é que o Glenn Hughes cantasse como Liz Mall, sem exagero, sem aqueles gritos fora de hora, sabe? Tão foda, puta que foda. Que sonho, viu? Bismol economiza a voz, viu? Esse cara tem um vozeirão absurdo. Qual que é o nome do projeto que o Glenn Hughes está cantando lá, que canta, faz vários covers deles mesmos? Ah, é o Kings of... Quê? Kings of Hell. Essa é Nico, hein? É o Kings of Chaos, que é a banda que tem o Duff McKagan, o Matt Sorum, essas coisas. Isso, o Joe Elliott. Não, aquele vídeo que tem o show inteiro deles? Isso. Puta, que chato esse Glenn Hughes, mano. Pois então. Os outros cantando e ele ficava gritando no meio. Ele nem tava cantando e ele soltava... Ah, então, ele faz isso. E tipo, isso foi um dos motivos pelo qual o Richie Blackmore mandou ele embora. Meu, que pé no saco, vai se fuder. E o cara não aprendeu, né? Tem um filhote dele também, né? Tem um filhote dele que é o nosso amigo Ripper Owens, né? Ele grita nas músicas também? É que não sabe a hora de parar, né? Eles cantam muito, ambos, não tem o que falar dos caras. A matéria-prima tá ali, mas da hora de parar eles não sabem, né? O Léo colocou agora com maestria, porque Glenn Hughes é um espetacular vocalista. Desde a época que eles tocavam juntos no Deep Purple, ele nos back vocals ele chegava até tons mais altos que o David Coverdale. E ele fez projetos muito bons, mas também quando ele encarna que é vocalista de funk cantando rock, realmente é tenebroso. Saco, né? Ó, gente, eu só vou discordar de vocês aí, porque eu achei um álbum do caralho, tem vários destaques aí. Don't Drive. Não, eu não tô com eles, não. Eu gostei do álbum, viu, gente? Pontos muito foda, um auá da hora, um back vocal sensacional, um Raymond legal. Nossa. Odeio o Raymond. É isso que eu ia falar, Alan. Um Raymond legal. Por que você já viu o Raymond legal? Ai, ai. Não, ó, eu vou falar o seguinte. Eu ouvi esse álbum e assim, me pegou que o vocalista é extraordinário, né? Mas, e tem coisas ali, que nem aquela Don't Drive Me Home Tonight. Viciante, pô, da hora. Que é bem, em OAR, assim, né? Eu achei, assim, super boa essa música, e me pegou, né? E aí o teclado me deixou feliz também nessa... Mas eu ia te perguntar isso. Especificamente nessa Don't Drive Me Home Tonight, adivinha qual o instrumento que eu cortaria pela metade a quantidade dele? O teclado. O teclado, eu achei que abusou um pouco. Não, abusou, mas até que tá, assim, tá bonzinho, né? Perto do resto. Agora, aquela... Sim. House of Prayer... Eu achei que tem um puta de um riffão, uma melodia boa. Só que eu também não parei de pensar o seguinte, né? Que lembra Whitesnake pra cacete, que o Voodoo Sanko adoraria ter essa música no álbum. Então, esse disco aí, o que realmente me incomodou nele foi o trabalho de vocal, de backing vocals. Eu achei assim, um excesso, uma coisa bagunçada, que nossa, aquilo me incomodou demais. E isso me chamou a atenção porque o cara é muito bom, né? O vocalista é muito bom. E aí eu achei um pouco meio de desleixo. E aquela I Won't Be Lonely Anymore também tem um tecladão assim, meio toto, meio Foreigner. Ninguém vai me xingar? Então, e o refrão eu achei bacana, né? E parabéns pros solos do Tormelli, é isso? Fala, assim que fala o nome do sujeito, não sei. Agora aquela Alexandria, meu mal, me xingou um puta beijo, assim. Parece que pegou a faixa, assim, sabe aquelas que o Malmsteen não quis que entrasse no Fire and Ice? Essa Alexandria. Nossa. E a balada chama bosta, do Vesper Bell Electric. Legal, gente. Então... tivemos os dois lados da moeda aí. Vamos falar agora sobre um álbum clássico do dia, hein? Fizemos a votaçãozinha lá na comunidade, colocamos lá três álbuns. Vocês lembram que álbuns que era que a gente colocou pra votação? Eu sabia que o Juliano ia lembrar primeiro do Bon Jovi. Eu quero deixar claro que foi uma das raras oportunidades de vocês me ouvirem e elogiarem muito o Bon Jovi. Qual que era do Bon Jovi? New Jersey. Pra mim, o último grande álbum do Bon Jovi. Grande. É, tínhamos um... feito um álbum bem bacana. Tinha o Bad English também, né? Bad English. E o primeiro, e... era o primeiro do Bad English? Primeiro do Bad English. E o... eram só três, né? E esse que ganhou foi o Herren's Keren, o Mood Swings. Logic Care. Maravilha. Aniversariante da vez, né? É, 20 anos? 20 aninhos. 20 aninhos. Completado semana passada. Isso, 6 de junho. E turnezinha fazendo Mood Swings na Inter. Que show deve ser isso, pelo amor de Deus. Pensaram eles cantando Just Like I Planned, só na capelinha. Nossa, parou. Imagina esses caras tocando Stranger Than Love, Sentimental Boulevard. Puta, que é de arrepiar. Um showzão. Oh, Justice, é, pelo amor de Deus. Torçam para que os boatos de que o show deles no Firefest vai ser gravado para lançamento em DVD seja verdade. Torçam para eles virem logo. Eu tô torcendo é para eles não fazerem cagada na gravação. Também, bem lembrado. Mas todos assim, somos. Argentino, traz para nós. É o seguinte. Esse é o segundo álbum da banda, né? O primeiro ele tem uma pegada bem em hard rock, mais farofinha, né? Mais alegre. Esse aqui eles já acho que criaram meio um estilo deles, né? É, eu acho que No Justice já dá bem a cara do Herren's Keren. É, eles largaram aquele monte de coisa lá dos anos 80 e vieram pros anos 90, né? Que era o que tava todo mundo fazendo e foram hiper, super felizes. E eu acho que também não tem como falar desse álbum sem falar Pitiless Perence, que eu acho que é... Era um monstro. Esse álbum foi arraso do cara. Arraso. Aula de cara. Né? Subestimado até a medula. Esse cara toca muito. Gente, é aulinha de guitarra esse álbum, pelo amor de Deus. Criatividade, tudo. O nome da banda, Herren's Keren, eu achava que tinha alguma coisa a ver com, sei lá... Herren's Keren é um termo de magia, não é? Do desenho animado. É, o primeiro desenho do Pernalonga tinha esse título. É, então aí eu vi que era por causa que eles gostavam de Pernalonga. Tá bom. Se você achar fotos promocionais da banda... do primeiro álbum, você vai ver muitas delas o Harry Hess com camiseta no Pernambuco. Vamos dar uma, é ridículo, inclusive, uma passada pelo tracklist aí desse álbum. Os canadenses começam aqui com a Saviors Never Cry. Essa música não falta em nenhum show deles. Isso é... nem pode. Muito pouco. E depois vem acho que o maior hit do álbum, né? É, No Justice. É um arraso. Essa música é um descontrole. Aqui você vê que eles definem o som deles mais pesado, só que sem abrir mão da técnica, e você vê que ainda é hard rock. Eu acho que assim, teve também o lance do do Harry Hess vir com mais drive, cantando, sabe, mais na pegada mesmo. O vocal tá mais bem postado. Sim, e eles também, eles tiraram um pouco a mão de teclado pra vir o peso. Então é um, o que você falou é super coerente mesmo, tá, tá super pesado mesmo, sabe? Falando em peso, acendeu uma vela aqui, porque o Darren Smith arrebenta a bateria desse álbum. Porra. De uma maneira brutal. E canta muito também, hein? Canta muito. Tanto que ele tinha uma banda, né? Ela foi logo que ele saiu do Hermes, que era, mas ele tinha. Aliás, todos eles cantam, né? Ó, na sequência tem Stranger Than Love. Uma das minhas músicas preferidas na discografia da banda. Acho maravilhoso. Também, tem uma levadinha ali de Death Leppard ali. Puta. É. Eu acho que a banda que eu mais consigo identificar como influência dos caras é o Def Leppard, mas eles não sofrem, né? Não sofrem. É. É. Acho que é porque eles são bons com... voz. Todo mundo canta. E é isso. Def Leppard, todo mundo canta, né, gente? É. E eu acho que é mais uma influência especificamente da parte melódica da banda, não tanto da parte de vocal. Change Comes Around, vem na sequência. Ótima. Ótima. Ardão. Esse parece que participava do primeiro álbum. Ele lembra mais a pegada do primeiro álbum. E aí na sequência vem Dilos e Nós. Nossa, matadora. Puta trabalho do Pitch, foda. Que feeling, então mesmo. Que foda total. O curioso é a gente ver que tem gente que diz que não gosta desse álbum, né? Ah, eu tô ligando. É gosto, né? Tem gente que prefere o novo do Bon Jovi, é esse? Não, é gosto. Não, porque prefere... Não existe isso não, Juliana. Pesadelo. Até o Sérgio não concorda também. É que o primeiro dá pra digerir mais fácil, né? É como a Lan falou, eles fizeram aparentemente uma opção da direção que o álbum ia seguir e sonoridade do Harry Skerm começou a ser definida nesse álbum. Esse álbum, pra mim, é... Você falou um negócio muito legal aí, a sonoridade. Se você ouvir hoje, 2013, os dois discos, um após o outro, o Mood Swings, ele soa melhor hoje. Sim. Soa. Hoje sim. Tá cacete. Agora, que fique claro já pro pessoal que tá ouvindo, todo mundo que tá aqui, a gente adora o primeiro álbum deles. Não, sim. Sensacional. Antes claro, começa, lógico. Pô, vocês não gostam? A gente adora. O primeiro álbum deles é maravilhoso. Lógico, eu não falei mas... Slow Sleep Away. Sim, mas Lava. Infelizmente no Mood Swings, apesar pra gente, acho que foi o No Justice, eu acho que não teve a mesma força que a Slow Sleep Away. A gente gosta dos dois, não tem jeito. Mas é que a cara do Harry Skerning tá aqui. Eu concordo. Pra mim, a sonoridade deles começou a ser definida. Sim, claro. E é um álbum que tem um... Ele é bem comercial, só que não é igual a gente tava falando, não é pasteurizado, saca? Ele não tem... Ele não é descartável. Riminha batida, aquele lá fácil, sabe? Não, eles são muito inovadores nesse álbum. Naquela época já tinha clipe padrão Frontiers, né? Já tinha. O clipe do No Justice, pelo amor de Deus. Os caras parecem que estão numa vala. É. Ah, eu acho o seguinte, dane-se a quantidade de dinheiro que tu tem pra investir aqui, tu investe faz no som da banda, que é bem melhor. Amém. Na sequência tem Sentimental Boulevard. Eu acho essa música espetáculo. É uma técnica nessa música, mais os vocais. Os backing vocals no refrão dessa música tem são um troço fora do normal. Aí temos depois aquela Mandy, né? Ah, sim, né? É. Peach. De novo, são merda. Aquela pegadinha Satriani. Eu vejo, sabe, muito de Nuno Bittencourt no Pitch Glass Prince. Eu acho que eles têm um estilo parecido, assim, um swing que o guitarrista americano. É difícil você achar um lance de mão direita aí que eles têm, que eu acho bacana. Ele usa bastante lickzinhos, assim, nas músicas. Exato. Algum de vocês, por acaso, já assistiu o DVD deles, do Harry Skerm, o Raw and Rare? É, eu não gostei. Mas você viu eles tocando o Mandy? Vi. Porra, eu achei muito bacana. É, legal pra caramba. Um dos pontos altos do show pra mim. É, eu achei aquele CD meio, DVD meio decadente, assim, parece que sabe isso. Era o fim da carreira mesmo, né? Era o fim da carreira. É. Não porque eles voltaram, claro, era o fim da banda no momento. Mas tava muito murcho, tava muito muito depressivo, assim, então o som pra baixo. Não curti aquele DVD. Eu não assisti ainda. Você ainda vai ver. Na sequência tem o Empty Promises. Bacana. Eu gosto do refrão nessa música, aquela construção da bateria com a guitarra, aquelas quebradinhas de tempo. Gosto bastante dessa música. Pra mim, eu acho que é o ponto mais fraquinho do álbum é ela, em relação às outras. Assim, sim, mas isso aí eu tô falando, assim, tem que reparar na música. Não tô falando, putz, agora eu vou ouvir Empty Promises porque é, entendeu? Não, é porque eu reparei mesmo na construção dessa música, achei ela incrível, assim, né? Putz, ó. A nona faixa é a If There Was a Time. Monstruosa. Recomendei o single na AOR Watchtower semana passada, se não me engano. Ó, isso aqui sim é como se encaixar um teclado numa música. Esse teclado dessa música é emocionante. Muito legal, muito bem. Gosto muito do andamento dela. Boa. Mas teclado bonito eu também achei na Empty Promises, gente. Um solo matador. Quem sou eu? Eu gosto dessa música muito, muito. Que mulher é isso? Just like chupa, chupa, chupa, chupa, Elaine. Chupa, chupa. Just Like I Planned, capelinha. Isso eu queria ver ao vivo. Puta, nem me fale. Isso é sensacional. Aqui os caras falam, ó. Nós manjamos, desculpa. E fecha com Head Enough, o hardão old school, né? Puta, guitarra também, de novo, essa música é tão no cu. Desculpa. Aonde? Não, vai tomar. É no SUS. É, eu lembrei disso aí das plaquinhas, né? É, exato. Já que hoje é um programa de manifestação, volta listo e tal. Né? Exatamente. Postei no meu Facebook a foto da menina segurando um cartaz, né? O SUS não cura nem virose, vai curar viadice. É, isso. Sensacional aquilo. Brasileiro é foda. A gente tem uma tirada muito boa, né? No geral, então, né? Pô, sinceramente, o clássico do Harry Scanning. Não, isso que é foda. Sim. E é pra ouvir o Talo, recomendação máxima, 20 aninhos, e o álbum continua como se fosse feito ontem. É, e vamos aguardar esse inédito, né, de 2014 e a regravação dele, né, que o Rudy tá morrendo de medo. É, a regravação vai sair esse ano ainda. Vamos fazer um bolão? O que vocês acham que vai ser o álbum novo? Olha, eu acho uma coisa assim absolutamente imprevisível. Nós estamos recomendando esse álbum, falamos que o primeiro também é fodástico. Temos alguns outros álbuns que têm uma relevância na carreira do Helen Scan, tipo o Karma Cleansing. Tem vários sons legais lá, mas a gente sabe que na carreira do Helen Scan os caras têm muitos altos e baixos. Mas sendo sincero, eu acho legal aqui do programa, do Melodicast, é justamente essa democracia. O Helen Scan é uma banda sólida, mas teve seus altos e baixos. Mas eu até comentei isso com o pessoal, que comparado ao Escape do Journey, foi o clássico do último programa, nenhum desses três merece um título de clássico comparado com aquele último disco, que no caso é atemporal. Entendeu? Em relação a isso, é um grande álbum, é muito legal, todo mundo vai comemorar os 20 anos. É um disco muito bom, estamos comentando bem dele 20 anos após, mas ainda dessa trinca, ainda acho que o New Jersey é muito mais clássico do que esse do Helen Scanning, mas é como eu falei, o que importa é a democracia, a maioria do grupo acha e votou no Helen Scanning, que também não faz bem. E os álbuns ali indicados, eles são muito diferentes entre eles. Sim, né? sim. Bad English, Bon Jovi, e o Harry Scherm não tem absolutamente nada em comum. Lembrando você que votou no outro álbum que não foi escolhido, nós vamos comentar também. Sim, o Pânico. Tanto o Bon Jovi quanto o Bad English, eles vão votar em outras enquetes. Exatamente. Isso é interessante. Nós vamos comentar e estragar a sua percepção, né? Porque os caras devem ouvir e falar: essa trouxa da Eleni tá falando, cara. Tem uma coisa legal. Quero comentar que eu acho que veio bem de acordo com o que o Sérgio falou aí. Eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. É, eu acho que se você for olhar historicamente, ele está coberto de razão. Mas eu acho que o que faz do programa legal é você, ir lá no começo dos anos 80, agora a gente está em 93. Isso é legal. a gente volta aí por lá, sei lá, num Survivor, num Toto, enfim, tem disco pra caramba legal. Olha, Mood Swings na Billboard pegou porra nenhuma. Mas, pois é. Tem que lembrar que se a gente for nivelar Billboard. Não pode. Senão a gente. O próximo do Eminem tá com uma OR. E tem outra, veja só. O Mood Swings foi lançado em 93. O movimento grande tava arrebentando. Então, sim, é isso que eu tô falando. Nesse momento também, sabe? Tem muita coisa que precisa levar em consideração se a gente for abordar essa questão de mercado do álbum, desempenho de venda, né, em parada, em single e tal. Isso é uma coisa. A gente tá falando da qualidade do álbum, do trabalho todo. Né? 90 tinha aí, o que a gente falou também no último programa. Slave to the Grind, Lean to It saindo, tinha cada puta álbum incrível. E, putz, o grunge foi lá pra, né, pra tomar conta mesmo das paradas. Agora, isso não é sinônimo de qualidade. Com certeza. O vídeo tá quieto, que pra mim foi uma das maiores injustiças do hard rock. Sim. Uma grande banda que não teve chance e nasceu no período errado. Era pra ser uma banda top. Que, aliás, é um exemplo bem parecido com o Harris Karen, né? Sim. É uma música clássico aí, historicamente não é, né? Ou clássico, como o New Jersey, como o Escape. Mas, meu, todo mundo gosta, né? Não tem. Ele não quis continuar com essa sonoridade. Ele achou que, como ele estava naquela época, ele foi pro lado negro da música, começou a ter uma sonoridade mais moderninha pra época. No Bridge, né? Eles. O Harry Skinner mudou o nome, né? Eles chegaram a achar o bizarro de mudar de nome a banda. É, aí o álbum saía com o nome de Rubber no Japão e o nome de Harry Skinner no Canadá e na Europa. Foi uma zona. Lançaram aqueles dois álbuns pavorosos, Rubber e Ultra Feel. Horríveis, ambos. Ele tomar na carreira com Weight of the World já como Harry Skinner, mas daí isso é outra história. Então, gente, estamos finalizando aqui mais uma podcast. Agradecer a presença de todos vocês. Obrigado, Juliano. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço às Nibelungas e Nibelungos. Nos vemos na semana que vem. Obrigado, Léo. Valeu, galera. Obrigado, Sérgio. Meus queridos, foi um enorme prazer. É a primeira vez que eu tô tendo um contato com todos vocês, que a gente já conversa há vários anos pela internet, mas de conversar assim, de escutar uma voz, pelo menos da minha, porque a de Daniel, infelizmente, a gente já escuta desde o primeiro Melodicast, mas é um prazer muito grande estar aqui. E amanhã vai ter aqui a passeata em Salvador, e Salvador tá unido em Volta Listo o mais rápido possível. Duvido você fazer uma plaquinha Volta Listo. Eu faço a placa, amanhã vocês vão ver. Em frente à Nova Fonte Nova vai estar lá, Volta Listo. Eu tô vendo os repórteres comentando. O que é o Listo? Uma lei nova. Olha, esse político aí, olha, deve ser bom, meu. Que o pessoal tá querendo que ele volte ao poder. É, Listo na minha mão. Obrigado, Lana. Opa, eu que agradeço. Eu vejo a todos. Adorei a participação do Sérgio. Volte mais vezes, super bem-vindo. Obrigado aí, galera. Um abraço por trás. Tchau, tchau. É aquela história, se você tivesse que levar um álbum pra uma ilha deserta, qual? Ia ser um Mood Swings. Veja só. Não precisa ficar imitando o Daniel falando, Juliano. Deixa a minha vozinha, só eu com voz de pivete, por favor. Eu não sou o único. É o seguinte, eu até esqueci o que ia falar, seus filhos da puta. Filho do povo. Melodic Cast.